a saída da Euler da Bridge. Em Bridge já intercepta o Lua no meia. Dois e nove. Salvador Hélio 729, informação November 360, confins. Vicente 5729, autorizado confins, nível 360, via Persulu no meia, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5122, coteja. Está autorizado nível 360 para confins, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 198 e o transponde 5122, 5729. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Salvador, 925, Libro, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, Gol 925. 4144, transmissão seguiu modulada, confirme. Para táxi, a bordo 25 Alfa, 295 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal meia, bom voo. Frequência livre para coordenação, Papa Romeu de Novembro Alfa. Uno. Gate Uno, via Juliette, voo 9-2. Azul, mantenha a posição aguardando. Azul mantém a posição. O tráfego da TAM, depois da TAM, já ultrapassou o externo e já foi autorizado o pouso. Máquina Bravo. Máquina Bravo. Possível, solicita voar direto para Itapetinga, nível 105. Passei, me lima aqui o braço. Quando possível, solicita a modificação e prosseguir para o nível 105, direto Itapetinga, nível 105. Solo, 863, 14, boa tarde. Tarde, 6314, prossiga. Fez autorização para Petrolina, nível 384. Sentimos que temos o 340 pré-aprovado, aceita? Afirmativo. Autorizado Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20, saída Momo, transição Flock. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5115, coteja. Patango Lima Kilo Bravo, modificação das regras é o Juma 9-1-3. Nível de voo 105 para. 5. 5-1-5, confere. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Trabalhamos. Afirmativo, Lima Kilo Bravo. Obrigado. Obrigado. 5488, desço para nível de voo 050, chegada a mão. 050, chegada a mão, 5488. Azul 41 no 44 ali, mantenham no zero. Lima Kilo Bravo, informa para voo. Usando 20, 2010. Sim. No 49, sala Zuno 4, direita 219. No 4, no 44, vento no 30 graus, 8 nós, litro decolagem 10. Taxi via Alfa, é partente da Juliette. Azul 4144, decolou ao Zuno 6, controle 198. Parabéns. Salvador, Azul 4144. Azul 4144, contato radar Subabar, para nível de voo 360, saída da El. 360, saída da El, 4144. Complete final, contact tower, frequency 118.6, go 1755. 1186, what time? Go 1755. Azul pode voar direto da El. Autorizado, Azul 4144. Muito obrigado, Azul 4144. Bravo na recepção, Bob Carly. Essa é a Salvador Tower, boa tarde, Gol 1755, ILS, runway 10, down and lock. Gol 1755, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 9 knots. Clear to land, runway 10, Gol 1755. Negativo, Lima Kilo Bravo. Tem 90. Gente, nível pretendido 180. É, se possível 180, senão a gente aceita o que deu. Gente, vamos coordenar com o Centro Recife, saída prevista da Eulia de Ilhéus, aguarde cópia. Gente, da Eulia de Ilhéus, no meio quadrado, não tá aguardando perto. Aquilo bravo, farm nível passo nesse momento. Bora, 075. Gente, Sente a parte nivelada, tu tem aqui o braço. Gol no 649, pronto para a FAP. Colo 649, pronto para 4. Colo 649, autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola down no zero, curva direita, controle 19.8, aciona 5040, coteja. 180 para Ilhéus, autorizado, Golf 677. Da Euleda e Guião, com curva direita. 19.8.5040 no transponder, gol 649. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Demora. Good afternoon, 1755, taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, report Juliet, 755. Salvador, aqui na área de na placa, posição 05, pushback sonamento. Autorizado, chama para o táxi. Portaria, Andrés na placa. Abatango Lima, Quilo Bravo, está me Recife, em 126, decimal 10. Abatango Vitorinho e Juliette, mantém as condições visuais a 1500 pés, reporte no trabalho de Paripe. Azul 4144, chame Recife em 125, decimal 1, ou no 33, decimal 25. Recife 25, 1, alterna 33, 25, 4144, grato. 755, observe the ocean air to your left. After he has cleared to apron number 3, taxi via Juliet to gate number 8. Aguarde 5729, tem 09 que vai sair no táxi. Vai lá. Quatro, oito, 5488, mantenha devido tráfego a 3 horas no rumo nordeste a 2 milhas, mantendo 1510. 5488, tenha o tráfego para o ticket. Roger, taxi via Juliet, gate number 8. Salvador, China, minha trilha no quarto para o táxi, governo 22 a volta com 2 horas e 40 de autonomia. Até lá, Salvador. Trilha no 4, 92 a bordo, altímetro no 0 no 4, após passagem do banho da Goa à frente, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 6, bom voo. Pause voo, Índia Alfa, ponto espera no 0, 18 e meia, minha trilha no 4, tração. Briglade? Confirme. O trip 5488, ao interceptar o localizador e o glide, pode descer? Ah, poderia ter uma subida prevista? Arbor após DCT. Arbor. Afirmo, ou arbor, como queira. Arbor, é isso aí, o passageiro. Arbor, obrigado. Afirma em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Ocean Air na retaguarda, autorizado chamar o táxi. Trip 5488, complete sinal de semi-torre no 8 decimal meia. Torre 18 meia. Salvador, é o trip 5488. Trip 5488, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 5488. Pátio 3, 0612, pushback e acionamento. Autorizado de chão para o táxi. Amaral, 49. Trip 5219, pronto para a cópia. Autorizado conquista, nível 200, saída arbor após DCT. Decola da 10, curva à direita, controle 119 decimal 8, aciona 5142, coteja. Autorizado conquista, nível 200, saída arbor após DCT. A terceira usa é 10, curva à direita após decolagem, mencionado 8, é o controle 142, aciona 5142. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Ah. 5488, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 0 9 nós. 5 488. Salvador, voo 1925, autorização para Chile. Voo 925, pronto para cópia? 925, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor, Elefa, Ocito. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5140, coteja. Repete por gentileza o nome da saída e o transponder. Transponder 5140, saída Arbor, Elefa, Ocito. Arbor, Elefa, Ocito, transponder 5140, autorização completa, autorização 360 Brasília, na Upper Zulu 17, saída Arbor, Elefa, Ocito. Decolando da 1-0, controle 19-8, transporte 5-4-0, voo 1-9-3. Gente, cotejamento correto, chamará pushback sonamento. Chamará, voo 1-9-3. Ou Shanner 6314, avista aeronave nacional 1-0. Resolva TR. Gente, após a passagem do ATR, ele mantém o Shanner 6314. Após o ATR, ele mantém no 6314. Autorizado, chama para o táxi. Tom Weber, 5729, está pronto para o táxi, 145 a bordo, 6 horas e 22, alterna Guarulhos. 745 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torreão, no noite decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 18,5, 147 a lado. Direita via F, solo 1219, 3482. Meia vista linha direta. Jet, após a o Airbus da Oceanair, autorizado o ingresso e reporta alinhado e pronto. Webjet 5729. Jet, após o Airbus da linha 4090, Oceaner 6314, vento 140 graus 08 nós, livre decolagem, pistão 1-0. Pistão 1-0, minha 3 não passa. Ajuste de altímetro 1014, ajuste 1014, chegada máxima. Perfilo 5488. Marcelo 7, guardar a trilhação de pouso, pista de GQDF. Logo 649. Prossiga. Só logo 649. Prossiga no 649. A gente teve um problema, pequeno problema técnico. Vamos precisar manter essa posição aqui por alguns instantes. O 649. Gente, é parte pronto para o táxi. Reportará o 649. Oceaner 6314, decolado aos 34, controle 1-9, decimal 35, bom voo. Boa noite, 35, graças, bom trabalho, bom final de semana. Obrigado. É, a gente solicito retornar para a posição 062. Gente, aguarde, vamos às informações de operações. Aguardaram. Oito, matou na posição antes daquele. Gente. Boa tarde, o Xenia 63, 94, tripulado, pessoal, bom. Vitorinho Gislete, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1,40 graus, 089. Pouso autorizado no 7, Julia. Controle 63, 94. 395, acione. Educação de chegada Mário, décima, tem 050, ajuste 014. Tá tranquilo, parte 3, pelo validador, 5488. Derrubou no 395, décima, tem 050 na chegada Mário. Controle Salvador, boa tarde, 6304, colado na bomba. Xenia 6314, contrato radar na decolagem, submarino 340, saída 1. 340, perfil bomba. Alguma chance de vacóquito da presente? Controle 6314. Prossiga. É possível a petrolina da presente? Bateu o perfil da saída e aguarde a posição. Quase ano, grato. Confie por gentileza. Juliette, Solos 36, backtrack autorizado, repórter livrando pista. 5729, decolado aos 36, controle transfere 199, decimal 8, bom voo. 198, 729, obrigado, abraço. Controle 87, 5729, boa tarde. Para autorizar o pushback. Já saiu, pode ir para a lenda direto? Sim. Autoriza direto lenda? Tá, eu sou autorizado, após 2 mil pés. Após 2 mil, Dael, obrigado. Mas como, viu, prossiga. Papá, o meu, Lima Alfa, o meu. Ajuste 1014 a torre 186. Contato com o centro Recife. Podendo que equipe de solo o Tanja Televisão. Precisando, pushback de apartamento, 6320, obrigado. O número 500 está autorizado, mato de Deus, o Lima Alfa Romeo. Confirma a posição agora em relação ao VR Salvador, tem condições? A 6314 está autorizado voar direto pela Petrolina. Direto Petrolina, 6314. Mantenha-se em regras de voo visual, a 1.500 pés, ajuste o time entrou no 0.4, irá ingressar o corredor caixa pregos, informe a 20 milhas afastado de Salvador. Está presente, tráfego informá-lo, o senhor tem frequência ali para coordenação com os tráfegos locais, a 20 milhas de Salvador, informe ao mesmo, o controle de Salvador, que está a 20 milhas.